madrugada fria. E eu aqui na rua, afogando as mágoas, olhos rasos d'água de saudade sua. Vou matando o tempo, ando de bobeira. Paixão absurda, esse amor não muda, é pra vida inteira. Já tentei ligar, pedir perdão, te procurar, bater na porta. Coração tá no sufoco e o meu corpo não suporta. Outra noite sem teu colo, sem teus beijos, teu calor. Vivo com a solidão uma de mais chão na queda. Mas no fundo do meu peito a saudade é uma pedra que machuca, dói na alma, e o remédio é seu amor. Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela. Mas que paixão bandida, olha só que droga, lá vou eu chorar por ela. Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela. Mas que paixão bandida, olha só que droga, lá vou eu chorar por ela. Já tentei ligar, pedir perdão, te procurar, bater na porta. Coração tá no sufoco e o meu corpo não suporta. Outras noites sem teu colo, sem teus beijos, teu calor. Brigo com a solidão uma de mais chão duro na queda. Mas no fundo do meu peito a saudade é uma pedra que machuca, dói na alma, e o remédio é seu amor. Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela. Mas que paixão bandida, olha só que droga, lá vou eu chorar por ela. Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela. Mas que paixão bandida, olha só que droga, lá vou eu chorar por ela. Mas que paixão bandida, olha só que droga, lá vou eu chorar por ela.